tão bem cedo o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. O alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então, como vem sendo habitual, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. Como vem sendo habitual, todos os domingos de manhã, das 10 às 12h30, aqui está o vosso programa para você poder telefonar para o 02 38 43 48 00. É um bom número para você fazer uma dedicatória durante esta manhã de domingo. Fique connosco, pois é boa companhia. A minha Lisboa está cada vez mais bela. Para iniciar este programa, fomos logo até Lisboa, a nossa linda cidade, a nossa capital. Com um dos artistas que enche salas imensas, Tony Carreira. Então, palminhas para a nossa Lisboa. Vamos lá continuar aqui com uma artista que eu descobri ontem. Ela chama-se Vânia Carvalho. Talvez já canta há vários anos, mas eu só a descobri ontem. E é o primeiro trabalho que ela fez, Recomeçar. Recomeço, não é Recomeçar, é Recomeço. E ela vai nos interpretar, então, Moreno Bonito. Vem comigo dançar, olê, olê. Vânia Carvalho, foi ela que interpretou esta música Moreno Bonito. E dava vontade de dançar, quem dá vontade de dançar é o Estoque e Dança, Dança ao Malhão, vamos lá. Para todos aqueles que gostam do folclore português, aqui está o Toque e Dança. O conjunto que vocês vão poder aplaudir. Sábado 11 de Fevereiro, não se esqueçam. E também haverá uma grande homenagem a Linda de Souza e vai ser a artista Carmo Leal. Vocês, para aqueles que ouviram a rádio ontem de manhã, tiveram o prazer de ouvir numa entrevista. Portanto, ela vai representar, vai cantar músicas de Linda de Souza. Ela fez um disco, tributo a Linda de Souza, e tem muitas mais músicas, mas ela ali vai cantar especialmente músicas de Linda de Souza. Então aqui estamos com o Toca e Dança, vamos lá, Malhão. Contigo eu vou ao céu. nunca tive nada igual. Nunca senti nada assim. Esse teu jeito atrevido, esse teu jeito de olhar, embaixo do meu vestido, fico tudo a arrepiar. O teu beijo arrepia, enlouquece, dá calor. Eu vou levar-te para casa e vamos fazer amor. Não vou querer mais nada, simplesmente ser só tua. Contigo eu vou. Para casa e vamos fazer amor. Não vou querer mais nada, simplesmente ser só tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Não vou querer mais nada, simplesmente ser só tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Oh, oh, oh, oh, oh. Contigo eu boa e de trabalho, cantem gente boa e de trabalho, que tem hoje em nossa vez e vai tudo de rimo ao malho. Tantos planos para nós, sentia o teu coração bater. Como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu, quando fiquei só e te perdi. Ficou dentro de mim um vazio, pensei. Cláudia Nara, a tua luz me guia, linda música aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora temos um imenso prazer neste ano 2023, domingo, o quê? Estamos domingo 22, não é? 22 olá, de bom dia a todos. Já conheceram esta voz? Bom dia, Lionel. Como está? Já está a pensar no Jerome, vejam lá. Estás a ver? Jerome, ela está a chamar por ti. Se estiveres à escuta, anda, rápido. Alors, comment ça va, Jérôme? Lionel, oh, décidément. Bah, Lionel, il va bien. Nos auditeurs, bah, ils disent que tu leur manques. Hein. Oh, n'exagère pas. Tout simplement, pas. Mais non, personne n'est indispensable. On a plein de coups de fil. Elle est passée où, notre Katia? Eh bien, elle est de retour. 2023, tu disais 2022? 23, je crois. 23. Enfin, bah oui, tu vois, comme quoi tout arrive. Tout arrive. Ah, Jérôme vient d'envoyer un message. J'arrive. Bah, arrive alors. Devagarinho, mas venho, venho com cuidado. Alors, on est là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 12h. Ça n'a pas changé? 12h30. 13h, comme ça nous. Comme ça vous toque. 12h30, normalement. Midi et demi. Pour respecter les horaires. Donc, comme d'hab, les gens peuvent nous appeler, c'est ça, pour exactement. Les dédicaces. Le numéro, je m'en souviens pas. 0238 43 48 00. Voilà. Vous pouvez nous appeler, on en est là. En tout cas, vous pouvez appeler, poser plein de questions à Katia, comment elle va, comment elle voilà. va, ainsi de suite. Ah, tout nous, va bien. Nous, on était aptes de la revoir. Bah oui, ça fait plaisir, effectivement. Et je parais que nos auditeurs, ils sont enchantés de l'autre côté d'un ou pas. De ta voix. ou pas. si, si, on va si, voir. Si. En tout cas, faites sonner. Voilà. Faites sonner, histoire que je ne sois pas venue pour rien. Hein. Et on va écouter. Je suis là pour répondre à vos on appels. On va écouter Talk and Dance. Talk and Dance qui va être avec nous le 11 février, salle des fêtes de Montition. Ils vont être là, Katia va être là pour les applaudir certainement. Hein. Je sais pas. On va t'emmener de force. Chante notre amie Katia, elle chante, ça il manquait la musique un petit peu, un hein, petit peu ouais. Le micro, un petit peu. Cette ambiance radio, ça il manquait, je parie. Ouais. Elle va nous raconter tout ça quand Jérôme sera là. eu pudesse te amar, faria tudo na vida para seres a minha rainha. Tenho um segredo dentro do peito, eu não consigo dizer que te amo, que te quero. Eu tenho medo que não me aceites, por isso é que vivo tão calado em desespero. Eu não consigo ganhar coragem, mandar mensagem, estou a enlouquecer. Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer. Se eu pudesse te beijar apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo. Do programa do Telefone Toca. Surpresa, surpresa, aqui nas, não só nos estúdios, mas também nas platinas. Vamos cortar o micro para os deixar entrar. Vou te encostar no paredão. Paredão, quero te encontrar. É dia de festa e eu quero gozar. Eu sou bicho bom, hoje eu vou te pegar. O gato é pesado e vai bater. Só vem, quero ver bum bum tremer. Se joga a menina, começa a mexer. Vem que hoje eu tô afim. É tão gostoso ver você dançar. Eu não resisto, começo a sarrar. Eu fico doido, cheio de pressão. Vou te encostar no paredão. No paredão. Vou te encostar no. No paredão. Chama geral e vem pra cá. No meu paredão quero te encontrar. É dia de festa e eu quero gozar. Eu sou bicho bom, hoje eu vou te pegar. O gato é pesado e vai bater. Só vem, quero ver bum bum tremer. Joga a menina, começa a mexer. Vem. assim que hoje eu tô afim. É tão gostoso ver você dançar. Eu não resisto, começo a sarrar. Eu fico doido, cheio de pressão. Chega pra cá, vou te encostar no paredão. No paredão, dão, dão, dão, dão. Até o chão, chão, chão, chão, chão. No paredão, dão, dão, dão, dão. Até o chão, chão, chão, chão, chão. Vou te encostar no paredão, dão, dão, dão, dão, dão. Vem! Vou te encostar no paredão. Bonjour à tous! Bonjour! Bonjour Lionel, bonjour Katia. Bonjour Jérôme. Ah, il a retrouvé sa voix, son sourire. Hein. Voilà. Et Katia aussi. Elle a eu une montée de pression. Là, je sais pas comment dire. La tension qui a commencé à monter. Ouais. Ah bah je m'attendais pas à ça. Hein. Je sais pas si vous. Le visuel, c'est ça. Ah ouais, là c'est. Ah mais j'en reviens pas. Ah mais. En fait, pour vous dire aux auditeurs, si ne t'ont pas non, justement, vu, on ne dit pas. Ah, on ne dit pas. Ben je sais pas. Bah si, en fait il arrive, il est rasé, il a la tête complètement rasée. Bah, heureusement qu'il est rasé. Ça. Non mais la tête, c'est ça fait bizarre. Voilà. Il avait des beaux cheveux, il arrive, il a plus rien. Mon chamage forte. Ah ouais, mais ça fait étrange. Quand bon, même, t'es mieux avec des cheveux. Hein. Mais bon, moi dire. C'est mon avis. Hein. En tout cas, ce matin, elle est arrivée, au lieu de dire Lionel, elle a dit. J'ai entendu. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu nous as pas. Il y a une question que tout le monde se pose. Oui. Laquelle? Mudou de carro, t'as sempre Mercedes. T'es grave. Moi, j'ai toujours ma vieille voiture, par contre. Il faut que je la change. En tout cas, elle a déjà un rancard pour le prochain bal. Ah, ça y est. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Et puis moi, vous savez bien, j'aime bien les bals, mais comme je ne sais pas danser, je dois l'avouer, bah, ça sert pas à grand chose que j'aille au bal. C'est un prof de danse qui veut la faire danser. Non, mais je suis nulle. On m'a déjà expliqué, mais j'écrase le pied des gens qui dansent avec moi, donc je suis pas très douée. Bon, comment ça va? Bah, ça va bien. Qu'est-ce que t'as à nous raconter depuis tout ce temps-là? Bon, il y a plein de choses spécial, à nous dire. Rien de spécial. C'est toi qui vas me raconter plein de choses. Je suis sûre que t'as plein de trucs à raconter, toi. Moi, rien du tout. Moi, je t'as perdu tes cheveux, t'as tout perdu. J'ai perdu quoi. Ma mémoire. Ouais, voilà, c'est comme Samson, il a perdu sa force. Moi, j'ai perdu ma mémoire. Eh ben, on va commencer les dédicaces parce qu'il y a un Jérôme qui a appelé tout à l'heure. Voilà. Jérôme, pour sa maman et pour moi, donc je le remercie. Pour toi. Oui, c'est aussi pour moi. Donc pour sa maman en priorité, bien évidemment. Donc Jérôme voulait écouter Roumane quand Vida que se lève. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Écoute et puis regarde le clip. C'est voilà. C'est une chanson qui dit ben on vit la vie qu'on a envie de vivre et on c'est fait vrai. Ce qu'on veut et voilà et voilà. Et on s'en fiche du reste. Voilà. Ouais, c'est un peu regarde. Ce qu'elle fait en ce moment. Ouais, et c'est ce qu'elle fait. On ouais. écoute. Que estar em algum lugar e mesmo assim não me apressar. Hoje eu quero passar o dia sem tristezas, só alegrias. Ouvir o que todos têm para me dizer e fazer o contrário se me apetecer. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro de reclamações. A não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. A não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Quero andar em contramão, destacar-me da multidão. Escolher o caminho sem pensar. Cantar sem medo de desafinar. Tirar os sapatos no meio da rua. Quero quebrar uma regra ou duas. Começar a ler um livro pelo final. Comer a sobremesa antes do prato principal. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro. Ai, de

e dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós em conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Vamos continuer avec Linda de Souza. Ça a été demandé. Alors attendez, parce que du coup, je reçois des petits messages. On me pose la question sur mes cheveux. Voilà. Katia a lancé le débat. C'est un message de Jeanne, qui est une fidèle auditrice, qui nous a envoyé un message, qui m'a envoyé un message pour nous souhaiter une bonne année et puis nous dire que Katia ne se laisse pas faire avec. Avec nous, elle ne se laisse pas faire, la pauvre, elle est pas du tout martyrisée. Non, pour l'instant ça va. Non, pour l'instant. C'est vous qui êtes martyrisée, non? C'est ça. Et donc elle nous souhaite une bonne journée et puis elle nous demande une chanson de Linda de Souza, une belle année à nous. Donc on lui souhaite aussi également, une belle année, voilà. Et une bonne journée et voilà. Thank you. deixa e o meu sonho. Grande Linda Souza Eca, e vamos lhe fazer uma pequena homenagem, uma grande homenagem, o sábado 11 de fevereiro. Aonde é que é? Na Sala Montition, não? Espace Montition, maintenant. Ah, Espace Montition. Espace Montition. D'accord, à Saint-Jean-Blanc. Voilà. Et il y aura d'autres artistes, comme Toki Dance, et le groupe 25 avril pour animer le bal. Voilà, soyez présents, soyez nombreux, surtout, et présents. Le 11 février prochain, l'entrée de 10 euros, voilà. Et puis un peu moins pour 8 euros pour les adhérents de Radio Arc-en-Ciel. C'est pas cher, c'est vous, pas cher. Voilà, vous souhaitez adhérer. Tout augmente, non baisse. Vous souhaitez adhérer, ben vous pouvez encore le faire. Et vous pouvez le faire cet après-midi aussi. On fait une galette pour réserver aux adhérents. Donc, mais si vous souhaitez adhérer cet après-midi, ben c'est totalement possible de devenir adhérent. Enfin, la galette, c'était quand même sur réservation. Oui, c'est sûr. Voilà. Voilà. Quelques-uns qui arrivent ça sera toujours ouvert. Hein, voilà, il y a un quota. Lionel, il met les freins. Ouais, il y aura peut-être pas de galettes. Bon, je laisse ça à ma part. Il y en a toujours en plus, mais il y en a pas 50 en plus, quoi. Si. Mais s'il y a 200 personnes qui arrivent, ça sera. Je pense pas qu'il y en ait 200 qui arrivent, Lionel. Je pense. Comment ça? 200 personnes. Quand même. En plus, il y a un petit une animation. Bah oui. Ah bon? Avec. C'est quoi comme animation? C'est secret? Fernand Martins, oui, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. On continue? Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? De famille. Bah rien. Ce que tu voudras me raconter. Nous, on veut tout savoir. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette absence? Mais voilà. J'ai rien fait de spécial. Arrêtez. Comment avec ça? Vos questions. Tu t'es mariée? Oui, bah oui, bien sûr. Oui. T'as fugué. Je me suis mariée, ouais, c'est ça. Non, pas du t'as tout, fait je me fugue. Suis pas mariée. Mais non. Allez, on continue. Arrêtez de parler de ma life. Et de part de família Freitas, para o senhor Carlos Nunes da Chapelle, que esteve de parabéns na passada sexta-feira. Muitas felicidades, muita saúde para ele, beijinhos para ele e para toda a família, então da parte da família Freitas. E vamos ouvir Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, vamos ouvir. Te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Um presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu e será sempre teu. Cris Ribeiro, mais uma vez aqui com Jorge Ferreira, esta dupla que faz imenso sucesso. Agora, Jorge Guerreiro. Barabara. Jorge Guerreiro, que brevemente vai estar aqui, aliás, também. Exatamente. O som deste grande êxito, hein? Todo mundo a dançar o som de Barabara Barreiro, não sei para qual. Em todo caso, todo mundo a dançar. On va écouter une nouveauté, Senhoritas. On découvre. Nós precisamos conversar. Sei que a verdade pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. aqui estivemos com esta dupla Senhoritas. Sabão com pó é para lavar as cuecas brancas, é o que ela dizia, não é? Exato. Porque ele só mete as cuecas brancas quando vai ver a outra, não é? E continuamos também com uma voz. Miro Freitas. Com o seu novo trabalho. Mais a vi passar, meu coração ainda chora quando penso em ti, quando penso em ti. Agora andas na vida louca, pensas que é o melhor para ti. A voz de Mira Freitas aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Continuamos com as nossas dedicatórias. Parabéns, parabéns. Je pense que está a te demander. Olha, espera só um bocadinho, sim? Um minuto. Alors oui, c'est de la famille da Silva Joaquim pour Carlos Nunes qui a fêté son anniversaire le 21 janvier. Il lui souhaite une belle journée ainsi qu'à toute leur famille, à toute la famille. Et nous écoutons, tu as dit, c'est Parabéns de Jorge Freire, c'est ça? C'est ça. Ok, allez. Parabéns, parabéns. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade. Com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns por esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem mim. Esquecida na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, aqui uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera. Juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera. E parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns. Esta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. Então, parabéns para todos aqueles que tiveram de férias esta semana, e sei que foram numerosos. E para tiveram todos... o quê? De férias? Não, de... parabéns. Ah, eu disse sim. De férias. Ouais, j'ai compris aussi de férias. Salut, Liara. Je sais pas, mais peut-être que j'ai mal compris. Non, mais j'ai entendu férias aussi. Também para aqueles que tiveram de férias. Oui, oui, oui, parce qu'on a oublié quelques anniversaires dernièrement. D'ailleurs, j'en profite parce que moi aussi, au sein de ma famille, c'est plutôt ouais. Les anniversaires. C'est l'anniversaire de ma maman, de et ma soeur. T'as oublié. Non, j'ai oublié. Justement, c'était à elle que je mais, pensais. Mais j'ai pas fait les dédicaces. C'était l'anniversaire d'un monsieur de l'autre côté de la vitrine. De Lionel. Là. Oui. Ah ouais. Qu'on a oublié aussi. Voilà. C'est et bientôt, c'est l'anniversaire d'un monsieur qui est de l'autre côté. Ah, toi aussi. Eh ben, dis donc, vous êtes tous du mois de janvier. Voilà, donc on souhaite à tout le monde un très bon anniversaire, voilà. Et nous allons écouter, tiens, une chanson que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai une dédicace aussi, c'est de Madame de Harojo, pour sa belle Rosie, pour Nathalie Courtois, pour leur souhaiter un très bon dimanche, sans oublier tous ses amis, son mari, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, et un bisou à Katia. Et on l'embrasse, voilà. Un gros bisou à Madame de Harojo. On embrasse ton fils. Et on écoute... c'est un fils imaginaire, alors... On écoute une chanson que j'aime beaucoup de Capanegle. Je crois que c'est ma préférée. Non, je crois pas, c'est sûr. C'est Noche So Musigwesh. Et je la dédie aussi à Madame Campos, alors, qui a fait son anniversaire cette semaine. Ouais. Bon anniversaire alors et à Madame Campos. On lui dit merci pour toutes ces années qu'elle a soutenues et qui soutient Radio Arc-en-Ciel. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Nós somos iguais. casa. Ao ver, ao ver. Nada, pra mim és tudo menos nada. És minha santa e safada também. Que mais da vida eu posso crer? Preciso, hey. Minha saúde, meu juízo, hey. Meu devaneio, meu recreio, hey. Tu és tudo que eu preciso, hey. Minha saúde, meu juízo, hey. Meu devaneio, meu recreio, hey. Os meios com rodeias falam de nós sem saber. Diferente também, é assim a Rádio Arco-Íris ao domingo de manhã, não é? Exatamente. E quem é que cantou? Filipe Gonçalves. Tudo menos nada, o título. E vamos continuar com Cláudia Caramelo. Caramelo, já me essa chanson. Você perdeu. Baby.

11 h 36 minutes, sous le tempo passe. C'est ça, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Allez-y, nous sommes là, Katia est là, Lionel est là, je suis là. Faites-nous travailler. Oui, c'est ça, et puis racontez-nous vos histoires. Katia, elle arrête pas depuis tout à l'heure. Oh le mytho. Elle arrête pas de dire que. T'as pas changé toi. Hein. Elle s'en sort plus avec son gosse. Toujours aussi menteur, mais arrête. Tu me racontes. Il invente, mais ce gars-là, il aurait pu écrire des telenovelas. Je sais pas possible. Nossa, que imaginação ele tem. É incrível. Ce qui manque à Katia, c'est les petits jeunes qui capellent comment ils ont eu, combien ils ont eu de notes, s'ils ont eu des bonnes notes, s'ils ont bien travaillé à l'école. Tiens, oui, c'est vrai, là, les petits, là, quand ils appellent pour faire des dédicaces. Et de la police. Voilà, c'est ça. Non, c'est que je m'intéresse. Ouais, tu t'intéresses. Nous aussi, on s'intéresse, Katia. Moi, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien. On s'intéresse à toi. Quant à toi, vide. Comment se sont passées les... Comment se sont passées les fêtes de fin d'année? Oh, bah bien. Plutôt bien. Ouais. Quelques vacances. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. On mange bien, on boit bien, et puis après, il faut récupérer parce qu'on n'a plus 20 ans. C'est vrai. Donc forcément, c'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus difficile. T'as plus 20 ans, ah, tiens, t'as combien de fois 20 ans? 3 fois? N'exagère pas. Hein. Ouais, dis donc, quand même. 3 fois. Bon, voilà, ça sonne. Ouais, allez, boss. Já estou aqui, noite de festa é para avançar. Senti a magia, até ser dia, baila comigo até o sol raiar. É noite de festa, vamos lá dançar, com alegria vamos festejar. É noite de festa, vamos lá dançar, senti a magia que está no ar. No arraial, dança comigo e sente a batida. Traz uma roupa bem sensual. Tu és a estrela da minha vida. Vem ser feliz, já estou aqui. Noite de festa é para dançar. Senti a magia, até ser dia. Baila comigo até o sol raiar. É noite de festa, vamos. flores do jardim da nossa casa morreram de saudade de você. E as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Não, não, não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu. Que eram nossas se acabaram. Tristeza e solidão é o que restou. As luzes das estrelas se apagaram. O inverno da saudade começou. As nuvens brancas se escureceram e o nosso céu azul se transformou. O vento carregou todas as flores e em nós a tempestade desabou. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Não, não, não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Mas não faz mal, depois que a chuva cair, outro jardim um dia há de florir. E agora vamos ficar com uma, depois Marco Paulo, Maria Lisboa. Isto é especialmente para a casa, Cátia, não é? O título é Sonhei que ia casar. Tudo que hoje vivi, sonhei com a nossa história. Você está que estava a ver este tanuíno? Não. Que ia-se casar com... Não, não. Não. E Deus nos abençoou. Mas tudo não passou de ilusão. Estou só e não te tenho comigo. E voltar a sonhar contigo. Sonhei que ia casar num lindo dia de verão. E a vestida de branco, tudo o que eu mais queria era o teu coração. Sonhei que ia casar, era a mulher mais feliz. Quando cheguei a teu lado, eu vi o sim.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Depois desta pausa musical, desta pausa de compromissos comerciais, foi tempo também de tomar um cafezinho, que a Kátia trouxe uns croissants. Trouxe. Não trouxe nada. Sonhos que ela trouxe. Voilà, c'est ça. Fez um bolo daquela. Ela não faz nada. Pois que não. Que e tu fazes por ela mim? Ela só come. Tu, é verdade. Só sei bem. É e tu fazes por mim? É reclamar e comer. Tu o que é que fazes por mim? Eu não faço nada. Pronto. Mas eu não estou. Quando fizeres, eu faço também. Sei começar. Nunca fizeste. Mentiroso. Não me lembro. Si, j'ai déjà fait. Dimanche il y a très longtemps, j'ai fait des cannelés, je me souviens. Ah bon? Oui, il y a très longtemps. J'étais pas là alors. Si. J'étais pas là ce jour-là. Si, tu devais être là. Non, je me recorde. Je crois. Dimanche prochain, elle va nous emmener des petites crêpes. Oh, c'est long à faire les crêpes, c'est long. Il faut être derrière les fourneaux, là. Bah, ouais. Certains, ça faisait. Alors qu'un gâteau, il y a juste à mettre au four et attendre que ça cuise, c'est plus rapide. C'est vrai. T'emmènes ta crêpière. Mais les crêpes, j'adore ça. Tu les fais en direct ici, toujours. Les crêpes, j'adore. Bien sûr. T'emmènes la sauce. Je suis pas boulangère, moi. Sois créative, un peu inventive. Oui, fais plaisir à si tu veux recevoir du bonheur, il faut que tu fasses du bonheur autour de toi. En même temps, à chaque fois que tu fais une crêpe, on invite un auditeur. Je savais, je monte. Pour recevoir le bonheur, faut faire le bonheur. Fais le bonheur. Fais le bonheur, toi d'abord. Pourquoi moi d'abord? Parce que toi, t'es la plus vieille, tu dois montrer l'exemple. C'est ça, ouais, je suis la plus vieille. Si on parle de vieillesse, y en a un qui est un petit peu plus avancé moi, que moi. Ça compte plus. Ah bon? c'est entre nous deux que ça se passe? C'est ça. Ouais. Non, mais puis, t'es de corvée, ça fait... Non. Moi, j'aime bien manger, mais... toi, t'aimes bien, c'est comer. Oui, c'est vrai, j'avoue. Comer et falar. C'est ça. Falar? Oh, y a quelqu'un fala. C'est une pipelette, lui. En tout cas, ça fait plaisir de vous réécouter. On va continuer en musique. Regarde, je suis sûr que tu vas aimer cette chanson. Je l'ai entendue cette semaine sur Radio Arc-en-Ciel, je sais plus à quel moment. Bref, et du coup j'ai Shazamé. Ouais. Voilà, parce que j'aimais bien cette version. Ah, Paper Principal. Et je voulais savoir voilà. Et donc Paper Principal, Tose Brit. Alors normalement c'était Adelaide Frehley qui chantait, donc ouais. Je la connais avec Adelaide Frehley. On va voir si cette version écouter, est bien aussi. On écoute. Acabou-se a dor. Tu sempre foste foste um mau ator. Fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste. O mal quem perdeu, foste tu. Ça fait du bien d'écouter. Ah, j'aime bien la version comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, je savais. Ça change. Voilà. Allez, on va continuer. Kainev et Nova York. José Cid. Ça, c'est la musique qu'aime beaucoup Lionel, ça, José Cid. Ouais, j'aime bien. Ça, On écoute. Et la neige est tombée, hein. Non, mais Katia, ça neige pas chez elle. Si, si, et j'aime pas du tout ça, moi. J'aime pas conduire sous la neige. Oui, c'est beau, mais pour conduire. J'aime pas. Ça nous parle des colonies portugaises. Absolument. La guerre. L'époque, ouais. Alors, on va poursuivre avec Philippe Durham. Durand, je ne sais pas comment on prononce. C'est Viva Vida. Elle est sympa, cette chanson. Je ne sais pas si tu connais, écoute les paroles. Du tout. Tu connais Elle tout. Est très chouette. Et j'en profite, tiens, je fais un bisou à ma marraine. Je lui envoie plein de gros bisous. Et mes parents, mon. ma famille, mes petits-neveux, Fabio et Léandra, je vous fais un gros bisou. Et à ma marraine Mimi, un gros bisou à toi. Ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de mandar sim, antes de adiar curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. E vamos continuando. Viva a Rádio Arco-Íris. E vamos continuar hoje em dedicação da parte de o Sr. António Lourenço para todos os ouvintes e os locutores da Rádio Arco-Íris. Ele que está a fazer a Jerome queria... e parle plus, là. Oh, está ocupado lá no telefone, telefone, tec-lec-lec, tec-tec-tec, sempre. Je suis là. T'as dû le fâcher. Vamos, não, pas du tout. Vamos continuar com um velhinho que... Caminhava, c'est Georges Frey, là, ça, não? Oui. Um velhinho caminhava